calibre 23. Se Deus é por nós, quem é contra nós? Quem é contra nós? Quem é contra nós? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Quem é contra nós? Quem é contra nós? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Quem é contra nós? Quem é contra nós? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Quem é contra nós? Quem é contra nós? Meu Deus, aqui chegou, o mundo vai saber. Meu Deus, aqui chegou, a terra vai tremer. A ele seja o poder, a honra e a glória. Quando meu Deus se fala, seus servos têm vitória. Quando ele fala, o universo se abala. Quando ele fala, o mundo então se cala. Meu Deus tem o poder, tudo pode fazer. Por mim e por você, passa nele você crê. Sonhando no mundo do crime, a vida não é um filme. Acredite no que digo, agora então firme. Jesus é minha crença, ele faz a diferença. Cura, transforma e liberta, deixa a porta aberta pra você entrar, ele quer te salvar. Te livrar da polícia, te livrar da perícia e da gaveta fria do IML. Do projétil que perfura a pele da dor e do sofrimento. Irmão, receba o livramento que vem de Jesus. Saia das trevas, venha pra luz, periferia. Escute a minha voz. Deus é por nós, Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem é contra nós? Quem é contra nós? Quem é contra nós? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Quem é contra nós? Quem é contra nós? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Quem é contra nós? Quem é contra nós? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Quem é contra nós? Quem é contra nós? Mas Deus é por mim, vou pro seguinte, tipo assim. Longe de tudo que prende minha alma, aflige meu corpo, atinge minha mente, me deixa tão longe daquilo que creio, percebo, agora preciso de vida, saída. O tom, o verso, a rima, o ritmo, a harmonia, Jeová é quem me guia. Sei que és por mim, vou prosseguir, tipo assim, firme até o fim. Sinto seu poder, na sua força eu me fortaleço. Ouço anjos cantando, louvando a face do nosso Deus. Rendendo louvores a ti, os filhos seus. Clama, multibate no Romeu. Meu Deus, treme o chão, detona multidões. Sua palavra fere mais que bala de canhões. 1.000, 10.000 caíram ao meu lado, mas eu não fui atingido. Meu Deus, depois a salvo, a honra, a glória seja ao Senhor. Deus tem a vitória e já te entregou. Não acredite em blá blá blá, ele quer te salvar. Mande o capeta pra lá e venha comigo cantar. Se Deus é por nós, quem é contra nós? Quem é contra nós? Quem é contra nós? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Quem é contra nós? Quem é contra nós? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Quem é contra nós? Quem é contra nós? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Quem é contra nós? Quem é contra nós? Vem comigo, segue a rima. Invadir, passando por cima, ra, ta, ta, ta. Jeová, Deus poderoso na batalha. Jeová, Deus cavaleiro que não falha. Somos servo de Deus, caia fogo do céu. Somos servo de Deus, caia fogo do céu. Igual a um eterno cavaleiro do apocalipse. Previsível, confundido, meu Deus é invencível. Então vem como cantar, se não vamos parar. A hora é agora, vê se demora, meu Deus vai se levantar. Deus se levanta, é problema no inferno. Quando meu Deus se levanta, é problema pro inferno. Se Deus é por nós, quem é contra nós? Quem é contra nós? Quem é contra nós? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Quem é contra nós? Quem é contra nós? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Quem é contra nós? Quem é contra nós? Deus é por nós, quem é contra nós, quem é contra nós, quem é contra nós? Calibre 23.